Vou na palma da mão, na palma da mão. Palma da mão, na palma da mão. Bate na palma da mão, gente! Palma da mão, na palma da mão. Palma da mão, na palma da mão. Ô, palma da mão, palma da mão, na palma da mão. Palma da mão, na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, na palma da mão. Viu, mulher? Quero seu amor crioula. Por favor, não seja tola. Já que você me dá uma mão, se você não sabe o que é assinar pra alguém da cor, pois é, olha, eu sou da pele preta, malandro. É pior pra se aturar. Mas se me der na vereda, quero ver alguém amar mais do que eu. Cabelo, cabelo, Jair, quero você. Liga só em meu cabelo, cabelo, Jair, eu te amo. Quero seu amor crioula. Por favor, não seja tola. Pra que serve então amar? Se você não sabe o que é se dar pra alguém da cor, pois é, olha, eu sou da pele preta. Bem pior pra se adorar. Mas se me der na avenida, quero ver alguém amar mais do que eu. Bora! Cabelo, cabelo, já quero você. Liga já em meu cabelo, bicho aí do mamute. Ó o cabelo, ó o cabelo, ó o cabelo, bicho aí. Vou na palma da mão, na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, na palma da mão. A revelação faz um fã maior. Quem não tem cabelo não carrega trança. Quem não tem amor na Bahia não manda lembrança. Quem não tem cabelo não carrega trança. Quem não tem catingueira, catingueira, catingueira, catingueira. Mãe da Bahia queimou. Quem vou deixar queimar? Mãe da Bahia queimou. Quem vou deixar queimar? Mãe da Bahia queimou, queimou. Cadê você? Mãe da Bahia queimou. Vem cá, menina, não me apavora, não me alucina, deixa eu ir embora. Vem cá, meu bem, meu amorzinho, vale por cem. O seu carinho, olê, olê, olê. Cadê você? Olê, olê. Cadê você? Está na hora, até a lua já vai embora. Sai dessa rua, vem sua preta, venha comigo. Vamos pra casa, senão, olê, olê, olê, olê. Cadê você? Olê, olê. Cadê você? Olê, olê. Livre! Salve pulo de Vital! Oh, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, é. Samba, não fique de maga, vem cá. Não deixe essa onda quebrar. Meu barco já vai navegar. Vou dar a partida. Fala do cavaco. Alô, Arthur Luiz. Vem cá, o muito sem corpo não tá. Estou preparando jantar. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. A pimenta não pode faltar. Se não se tempera já. Chega, Mauro Júnior. Estou procurando José, ficou intimidado em qualquer. Fiquei na Bahia um axé, que olho no acarajé. Veio uma preta no candomblé. Ai, Macumbi! Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Vai buscar o querosene pra acender o fogareiro.